Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Opa! Não, é programa errado. Programa errado não. Estamos aqui para mais um Catadores de Relíquias! E hoje temos para vocês o quê? Uma Junkbox! Ok, musiquinhas para vocês relaxarem depois desse tempo turbulento. Musiquinhas para vocês se animarem quando estiverem fazendo alguma atividade física. Qualquer atividade física, pense agora. Vocês podem ouvir uma musiquinha dessa quando estiverem fazendo uma atividade física que não requisite correr. O físico. O físico. Oi. Oi. Oi, Célia. Fala, Célia. Não, meu Deus. Você estiver na cama? Não. Pera. Isso é uma atividade física. É uma atividade física. Droga. Pode valer. Pode valer. É. Tá incluso. Mas é isso, nós temos aqui. Quantas músicas? 10 músicas? 10 músicas. E esse vai ser o nosso programa chamado Junkbox. Não sei se todas as pessoas conhecem. Explique para os nossos ouvintes o que é Junkbox. É um aparelho com um monte de discos. Você colocava uma moeda neles e podia ter o direito de escolher uma música. E ela tocava, geralmente ficava em bares ou boates, muito antigamente e tal. Lanchonetes antigas. Sim, é hoje vou olhar pra você assim, um artefato clássico. Um artigo clássico. Por exemplo, você vai naqueles lanchonetes temáticas, normalmente você vai conseguir ver uma Junkbox. É uma caixinha assim, ele é retangular embaixo, em cima dá uma leve. Fica como se fosse uma borracha. Quadrado dos lados, retangular, depois dá aquela circulada, arredondada ali em cima, e você vai ver uns discos lá e alguns botões pra escolher algumas músicas. Era normalmente disco de vinil que tinha lá dentro. Mas nós fomos meio burros e colocamos 10 moedinhas direto, então vai tocar as 10 ali pra vocês, de coração. Espero que vocês aproveitem nossa Junkbox. Mas a Junkbox, as moedas caindo e as músicas vão vir depois dos nossos? Recados. Recadinhos. Recadões. Recadinhos pra mamãe. Recadinhos pro papai. Yeah! Recadinhos? Recados. Mas não basta a mamãe. Estamos aqui, nossos recadinhos. Mas eu não estou sozinho. Estou aqui com? Com eu. Com eu. Isso aí. Com eu, diga pra mim o que nós vamos fazer aqui, o que nós vamos falar. Sobre coisas e pessoas. Tá valendo muito hoje, hein? Tá tenindo. Mas o que nós queremos primeiro agradecer quem foi no Campinas Anime Fest. Ei, João! E o João também. João, seu lindo, tava lindo. Eu vi as fotos, tava lindo de novo de Raiden. João, porque eu puxo o saco mesmo. Sou fã do João. Cara, lá na página do Facebook dos catadores tem 2 álbuns com as fotos dos cosplay. O que nós pudemos pegar com cosplayers. Foi muito bom o evento. Foi bem interessante. Tava bem agitado. Como que é? Opa. Porque eu fui. Quem foi? Você foi. Eu não fui. Eu perdi esse. Mas ok. Eu vou no próximo. Mas eu ganhei um presente lindo. Então, tá valendo. Acessem lá. Na página do Facebook. Acabou de passar um carro e um avião. Tá passando um avião que parece que vai soltar a bomba de Hiroshima e Nagasaki aqui. Não, mas eu me guardo até lá. O barulho parece um uivo de um lobisomem. Esse lobisomem tá com cara de cadela. É uma lobisomem fêmea? Lobiwoman. Lobiwoman? Yeah. Licantropa. Opa, isso aí. Vamos continuar o recado? Vamos continuar o recado? Mas a segunda coisa que nós temos que falar aqui nos recados é sobre o nosso amigo Shiro, seu lindo! Ele que é dono da página douglasilustra.wix.com.br, arte com desenho. Sim, ele desenha muito, embora ele fale que só faz rabiscos. Os rabiscos dele já são grandes desenhos. A gente se conheceu no outro evento de anime e ele já foi professor de data. Ele começou com 16 anos, ele é autodidata. Aprendeu sozinho. O link da página dele tá lá no post também. E é bem interessante, eu gostei dos desenhos dele. Achei bem interessante. Vão lá, dê uma olhada, valorize o trabalho do rapaz. Ser artista no Brasil já é difícil. E ele desenha muito. Não é puxando sardinha não, mas é porque eu vi mesmo. São traços bem realistas, é muito bonito. Você que tem interesse em fazer capa pra livro, você que tem interesse em fazer ilustração, banner, procura o Douglas. Ele desenha muito. Douglas Shiro no Facebook. E nosso terceiro e último recado é sobre cosplays. O que é fazer cosplay? Eu quero fazer cosplay. Todo mundo sabe disso. Então eu quero que você procure a Zoom On. Os caras são incríveis com material, com acessórios, com vestimenta. Tem peruca bonitinha? Eles arranjam. Eles conseguem pra você. E perucas bonitinhas. Na Zoom On. Não Zoom On. Porque a Bocote falou umas par de vezes Zoom On. É Zoom On. Que é do site www.zoomon.com.br. Eles têm página no Facebook e tem um canal no YouTube. Canal no YouTube. É bom. Eles são de Hortolândia. Eles fazem cosplays. Perto de Campinas. Aonde foi Campinas Anime Fest? Olha que bonito. Olha esse link bonito que deu agora. Mais uma vez o Campinas Anime Fest, cadê? Não foi. Yeah, ela não foi. Sinto que minha presença foi repudiada no evento. Ok, tudo bem. Eu vou no próximo, só pra incomodar bastante. E tirar fotinhos com as meninas do café que estamos devendo. Patinhas de açúcar. Com açúcar, né? É. Patinhas com açúcar. Ou de açúcar. Agora você me pegou. Acho que é patinhas de açúcar. Patinhas de açúcar. Procurei no Facebook, gente. Procura no Facebook patinhas de açúcar. Se não achar, procura com açúcar. Elas são um grupo de mates incríveis, cara. Nós vamos gravar um podcast com elas. Isso é uma promessa aqui nesse recado que preciso fazer isso. Elas são lindas, o Lucas adorou. Verdade, nessa senhora. Mas acho que é isso. Mais alguma coisa? Acho que não, mais alguma coisa não. Ah, sim, mais uma coisa, um momento. Ah, pera um pouquinho. Não tem nada não. Ah, não, tem sim. Tem sim. Nossa nova antologia, você não vai falar da nossa nova antologia da família de escritores? Família de escritores lançando uma nova antologia, fala aí, e agora? Apenas mais uma de amor. É romance, romântico. Romance, não tão romântico. Mas é romance, porque o mundo precisa de amor. Vão no site do Wattpad. Procurem nós, família de escritores. Apenas mais uma de amor. Vejam as outras antologias, estão todas boas. E logo vem novidade por aí. Já tem antologia de Halloween, tem antologia de Natal, tem essa agora de romance. Tem a de aventura que quase ninguém participou. Verdade, né? É uma curta aventura. A aventura pequena, minúscula. É, então. Acho que já deu, né? Ok, então. Então deixamos vocês aqui com nossa Jukebox. 10 musiquinhas pra vocês curtirem esse dia maravilhoso. Tchau, um beijo. Beijo, Shiro. Seu lindo. Bye. Bye. Are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold. When your dreams all fail and the wrongs we hail are the worst of all and the bloods run stale. I wanna hide the truth, I wanna shelter you, but with the beast inside there's nowhere we can hide. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come, this is my kingdom come. So they dug your grave and the masquerade will come calling out at the mess you've made. Don't wanna let you down, but I am hellbound. Oh, this is all for you. Don't wanna hide the truth. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom. This is my kingdom come. When you pull my key, look into my so I need to let you go. Your eyes, they shine so bright. I wanna save that light. I can't escape this now unless you show me. My scars remind me that the past is real. I tear my heart open just to fail. Drunk and I feel it down, and I just wanna be alone. I'm pissed 'cause you came around. Why don't you just go home? 'Cause I channeled all your pain, and I can't help you fix yourself. You're making me insane. All I can say. Esse foi nosso primeiro bloco de música, com Imagine Dragons, com a música Demons, e Papa Roach, com Scars. Agora nosso segundo bloco. Toca, DJ!

Lights. Nosso terceiro bloco de músicas com Maximum Hormone, What's Up People e Coil Chamber, Devils Never Cry. E vamos para nosso próximo bloco. Bora, DJ! We'll be right back. nesse quarto bloco tivemos clássicos Iron Man de Black Sabbath e TNT de AC/DC. E agora vamos para o nosso último bloco nessa nossa Jukebox. Que pena, mas temos que ir. Tempt on trust a strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out tonight. Oh, take me anywhere and I'm tired, I'm tired, I'm tired. Driving in your car, I never, never want to go home because I haven't. Esse é nosso último bloco, que teve David Bowie com As the World Falls Down e The Smith, There's a Light That Never Goes Out. E aqui estamos para acabar, para finalizar esse podcast, não é, Wesley? Com certeza, esses foram 5 ótimos blocos, com músicas bem variadas, de vários estilos de clássicos, até músicas mais recentes como Demons e Imagine Dragons. Vai, eu acho que acredito que vai agradar todos os gostos, né? Sim, todos os gostos, estamos aí para isso, para agradar vocês, pipozinhos e pipozetos. Da próxima vez, eu acredito que podemos até liberar para o público escolher as músicas. Fazer uma Junkbox aqui, diferente. Junkbox do povão. Bora fazer isso. Bora fazer isso. Então, gente, essa é a nossa despedida. Peço que se cuidem, escutam boas músicas, não se suicidem. Que indiquem esse podcast para outras pessoas, que escutem num momento relaxante essas musiquinhas. Muito obrigado a você que ouviu. Wesley, muito obrigado a você por estar aqui gravando comigo. Muito obrigado por ter me chamado para gravar esse podcast. Muito obrigado a você que colocou essa moedinha no nosso Jukebox. Obrigado por você que deu esse like na nossa Jukebox. Obrigado a você que foi um amiguinho. Olha que legal, amiguinho. Veja esse podcast. Muito obrigado a você também. Que compartilhou, que deu plus. E você, que me deu um abraço. Obrigado. E você que só ouviu, mas gostou, muito obrigado por estar apreciando isso. Então é isso. Muito obrigado, and bye. Adeus. Adieu. Hasta la vista, baby. Falou. Sayonara.